Brasil, mais uma vez falando de amor. Prepara o coração, que a sua festa é comigo. Os clones do Brasil. Antes era o seu amor, hoje eu sou somente amigo. Eu fui tudo pra você, e hoje eu tô esquecido. Já dormimos várias noites juntos, fizemos muito amor. E hoje eu acho isso bem estranho, porque tudo acabou. Passou, passou, ficou pra trás. O que rolou já não importa mais. Passou, passou, foi esquecido. E hoje eu sou somente amigo. Passou, passou, ficou pra trás. O que rolou já não importa mais. Passou, passou, foi esquecido. E hoje eu sou somente amigo. Pra que a interrogação? Se já tem ponto final, mano. Eita! Portal do Arrocha. Abraço, meu parceiro, Forinho Nhumili. Antes era o seu amor, hoje eu sou somente amigo. Eu fui tudo pra você, e hoje eu tô esquecido. Já dormimos várias noites juntos, fizemos muito amor. E hoje eu acho isso bem estranho, porque tudo acabou. Passou, passou, ficou pra trás. O que rolou já não importa mais. Passou, passou, foi esquecido. E hoje eu sou somente amigo. Passou, passou, ficou pra trás. O que rolou já não importa mais. Passou, passou, foi esquecido. E hoje eu sou somente amigo. Eita, que quando acaba o amor, o peito dói. Abraço, Fabrício. Abraço, Galchão. Tamo junto.